quando você menos espera, ela chega. Quando você menos espera, ela chega. Quando você fazendo querendo você coração, o que bem ela fizer. Nem venha querendo você se espantar. Não, não, não, não, não. Nem venha querendo você se espantar. Não, não, não, não, não. Nem venha querendo você se espantar. Não, não, não, não, não. Nem venha querendo você se espantar, menos espera. Não, não, não, não. Ela nem venha você querendo você se espantar. Menos não, espera. Não, não, não, não. Ela toca quando você teu coração. Menos espera. Assim como uma ela mulher toca do teu coração. Assim como uma mulher. Nem venha querendo teu coração se espantar. Assim como uma mulher. Nem venha querendo você se espantar. Não, não, não, não, não. Nem venha querendo você se espantar. Não, não, não, não, não. Nem venha querendo você se espantar. Não, não, não, não, não. Nem venha querendo você se espantar. Não, não, não, não. Espantar. Não, não, não, não, não.